brincou comigo. Caí no teu feitiço, mas me libertei. Acabou, cansei. Acabou, cansei. O Juara Banda Encantos. Pensei no que fiz, realmente agi tão mal. Meu erro me assusta, não consigo mais dormir. Não sei se é hora pra pedir o seu perdão. Vem pra casa, esse peito chama por você. Mais um amor. fascínio. Mais uma vez me pego sozinho no quarto, olhando suas fotos e a saudade apertando. Esquece tudo que passou, volta pra mim, volta pra minha vida. Lindos sonhos que a gente viveu faziam parte de uma verdade. Em outros braços você se escondeu. Fiquei perdido, brigando com a saudade. Eu até já esqueci. Uma história de amor que deu certo. Aqui é só forró pra apaixonar você, né? Central do Forró e o Coronelzinho Ajuara trazendo só música romântica pra vocês hoje. É, o negócio tá bom, viu? Tá bom demais, meu filho, né? É. Olha, pessoal, deixa eu agradecer aqui ao carinho de todos vocês, tá bom? Cheirinho no coração de cada um de vocês. Beijinho, hein? Manda um alôzão pra São Antônio, que tá ouvindo a gente lá na Alternativa FM, lá em Agrestina. Abração pra você, meu filho, sempre sintonizado aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. E agora vem trazendo forrozinho pra você, né? Bota o forrozinho aí, bem apaixonado, viu? É, no fim daquele que é, pra arrepiar os cabelos mesmo. Tô lembrado daquela velhinha que foi embora. Mas, cada sorriso uma foto. Lembranças do meu coração, sentados no sofá. Joara! Falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinha, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Cada sorriso uma foto, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve suas roupas, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico no vazio imenso. Fascínio. Foi você. Você ficou como uma foto posta em minha cabeça. Um beijo que valeu a pena pela vida inteira. Um amor de tudo tão intenso, sem melancolia. Meu erro foi aceitar de tudo porque te queria. Quis te amar. Mas tive que fugir. Foi você. Dizia que me amava e estava sempre ao meu lado. Aprenda a amar os espinhos ou não aceite as rosas. Jamais te disse uma mentira ou te fiz chantagem. As nuvens cinzas também fazem parte da paisagem. Sabe o quanto estou cansada. Tenho me visto sol e solta pela madrugada.

filho, bonde do amor. Mas é bonde até umas horas, né? É o nome da música aí, vai vir. Bota aí pra eu ler o nome da música, vá. Ah, o amor que havia em mim. Pronto, aqui tocando pra gente, né? É, meu filho, só as top, viu? Forrozinho hoje do velho tá tudo romântico. É, a cunha, meu filho, vá, cunha. Olha, pessoal, não esquece, quer participar com a gente? Entra aí no ouvintecentral@rotmail.com. É, meu filho. É o ouvintecentral@rotmail.com. Pede teu som, pede a tua música, que esse velho mais taradinho de todo o Brasil vai estar daqui tocando. Eu vou um rápido break, meu filho. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Daqui a pouco tem mais. Seu no nosso Central do Forró, aqui pela sua, pela nossa Rádio Número 1 do Brasil, meu filho. Então vamos de forró, né? A cunha forró, que aqui é Central do Forró, meu filho. Mano, que desgravações. O vírus do forró. Estando só, melhor assim. Tudo eu

Finge que ainda existe sentimento, mas isso eu não posso adiar mais. O teu amor eu já não quero. É triste isso dizer, mas é sincero. Fazer te chorar não sou capaz. Desculpa por quebrar as promessas, as juras de amor, mas eu não quero mais. Já não sinto nada no meu corpo quando você me toca, não. E no passado era só tu ver que eu ficava toda rouca. É que tu sempre me amaste e em mim tu acreditaste. Juro que eu tenho. Central do Forró, sabe como é o nome da música? Vou assumir, tá vendo? Ela vai assumir tudo, né? É, minha filha, assuma logo uma vez. Central do Forró e o velho mais safadinho do meu Brasil. É, minha filha, manda um alôzão pras minhas rádios filiadas em todo o meu Brasil. São mais de 400 rádios filiada aqui no Central do Forró, levando muito forró e muita descontração pro Brasil inteiro, né? É, meu filho, aqui, viu? No Central do Forró! E como o assunto é forró, oi? E como? Como? Como também, né? Eita, meu filho, se o assunto é forró, então vamos tocar forró. Arrepia aí, cabeça de parafuso. A cunha, meu filho. Amor, pense, não deixe. finalmente tudo termina. Amor, pense, eu sei que tudo não está perdido. Não pode terminar assim, sem você não dá. Banda Líbanos, inconfundível. Eu tô feliz por estar contigo. agora cantar comigo Yara Tchê, Desejo de Menina. Amei, Rodrigo. Valeu. Marcas da Paixão. Vi as fotos que postou e li recados deixados por alguém que nunca quis me ver feliz. Quando eu saí de mim, não tive a intenção de me exibir. Tem calma, venha ali pra mim. Sente aqui, beije-me. Teclar com seu ex. Você quer me convencer que ainda gosta de mim? É o fim. Nunca amei ninguém como eu te amei. Não vou te deixar. Não vou mais sofrer. Eu não vou aguentar. Vi no Facebook por amor.